Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes. Muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Anos 60. Pois é, cá estou eu e, antes de mais, quero apresentar-lhe as minhas sinceras desculpas. Ora, este não é um microfone habitual, nem tão pouco definitivo, mas é aquilo que hoje me é possível para poder estar aqui a fazer-lhe companhia nesta tarde de sábado. Ora, então bem-vindos a mais um Anos 60, a nossa maravilhosa década. Hoje traz-lhe música variada, traz-lhe música de... Enfim, sempre compreendida entre 1960 e 1969. Mas hoje então com música variada. Já não temos aquela coisa dos países. Hoje temos só música variada. E vamos começar com uma música que foi gravada bem no finalzinho da década. A música dá pelo nome de Let the Sunshine in the 15th Dimension. A música é dos Aquarius e foi gravada então em 1969. Se não estou em erro, em setembro daquele ano. Mas vamos depois recuar um pouco mais no tempo com Tainted Rose, música de Al Martino, de 1963. Para finalizar, vamos ficar com uma música portuguesa, também ela uma balada, dá pelo nome de Chorona, e é interpretada por António Calvário. É então assim que damos início a mais um Anos 60. Quero deixar-lhe então um grande abraço, agradecer-lhe por estar comigo em mais uma emissão deste pequeno programa, ou deste programa que começou há muito pouco tempo e que já hoje ia tendo uma falha, mas felizmente não teve. Enfim, vamos à música. Começamos então com Let the Sunshine in the 50 Dimension, música dos Aquarius. Please don't guide the plan. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Chorona, chorona, chorona, num campo lírio. nas flores de um campo santo. Não sei o que há nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Se o vento passa para lá, chorona, para se cristão canto. Se o vento passa para lá, chorona, para se cristão chorando. Ai, chorona, chorona, chorona, leva-me ao rio. Chorona, chorona, chorona, leva-me ao rio. Tapa-me com o teu manto, chorona, que é o orco da tribo. Tapa-me com o teu manto, chorona, porque eu morro de frio. Beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. O último de minha mãe, chorona, o primeiro que me dou. O último de minha mãe, chorona, e o primeiro que te dei. Ai, ai, ai, ai, ai. Então, chorona na voz de António Calvário, e vamos continuar com estas maravilhosas músicas dos anos 60. Ora, em 1964 surgiu uma música cantada por Gal Garnett e chamada, aliás, Well Sing in the Sunshine. E então, como disse, surgiu em 1964. Dois anos depois, em 1966, portanto, surgia um outro tema chamado simplesmente Cherries, a música dos Association. E aqui em Portugal, nos anos 60, e eu não sei exatamente o ano em que esta música foi lançada, mas pouco importa, porque se ainda hoje faz sucesso, imaginem a década em que foi lançada. 1960, a música interpretada por Nadécia Barreto, que dava então pelo nome de Óculos de Sol. Quem não se lembra desta música? Pois é, vamos lá recordar esta fantástica música, este fantástico sucesso dos anos 60. Então, interpretado por Nadécia Barreto, o tema Óculos de Sol. É o terceiro tema desta segunda seleção da nossa, ou do nosso, anos 60. We'll sing in the sunshine, we'll laugh every day. We'll sing in the sunshine, then I'll be on my. Cost of love's too dear. But though I'll never love you, I'll stay with you 1 year. And we can sing in the sunshine, we'll laugh every day. We'll sing in the sunshine, then I'll be on my way. Sing to you each morning, I'll kiss you every night. But darling, don't cling to me, I'll soon be out of sight. But we can sing in the sunshine, we'll laugh every day. We'll sing in the sunshine, then I'll be on my way. My daddy, he once told me, hey, don't you love you any man? Just take what they may give you, and give but what you can. And you can sing in the sunshine, you laugh every day. Sing in the sunshine, then be on your way. And when our year has ended,

ter sempre à mão os meus óculos de sol que levo para chorar, sem ninguém ver, para não dar a perceber, para ocultar o meu sofrer, pois eu sei que terei de encontrar, talvez deitado à beira-mar, com outro ao lado eu vou passar a tarde a chorar. Vou chorar, vou sofrer, vou chorar. Vamos agora para intervalo no nosso anos 60, mas antes de ir para intervalo tenho mais três músicas para lhe oferecer. A primeira é portuguesa. A música dá pelo nome da Milena e é interpretada pelo grupo académico João Paulo e o seu vocalista Sérgio Borges. A música é do princípio dos anos 60. Vamos logo depois ficar com Curtis Lee, a música de 1961, também do princípio da década, portanto, e que nos traz Pretty Little Angel. Vamos ainda ficar com os Zombie, Time of the Season. Aliás, Time of the Season, assim que está correto. O tema então que vai poder escutar, bem no finalzinho da década, ou quase, 1968, foi o ano de lançamento deste tema dos Zombies. E é assim que vamos caminhando para o bloco publicitário. Quando eu voltar para a segunda parte, vou-lhe trazer mais músicas, grandes músicas que vai poder ouvir nesta nossa emissão do anos 60. Emissão para a tarde de sábado, 30 de outubro de 2010. Vamos à música? Começamos com o grupo académico João Paulo e Milena. Na praia tu e eu não estamos sós. A sombra de outro alguém vive entre nós, não. Nunca o saberás, Milena. Mesmo ao beijar-te, nunca te amei. Tu sempre ouviste palavras vãs, não. Nunca te direi, Milena. Foi noutra praia, num outro mar, um verão passado, para que recordar, se a sua imagem me não te deixa amar. Na praia tu e eu não estamos sós, a sombra de outro alguém vive entre nós, não. Nunca saberás, Milena. Na praia deserta, ela disse-me adeus. Mas não, Milena, nunca te direi que são os seus lábios que eu procuro quando toco os teus. Mas perdoa, Milena, perdoa, Milena. Foi noutra praia, num outro mar, um verão passado, para que recordar, se a sua imagem me não te deixa amar, amar. More music. Pretty little angel. Pretty little angel eyes. Pretty little angel, pretty little angel, pretty little, pretty little, pretty little angel. Pretty, pretty little angel eyes. Pretty little angel eyes.

sabe o que é? É o que faltava no Canal 2. Todos os dias de segunda a sábado, entre as 20 e as 21 horas, o Canal 2 passa a exibir Target Brasil, um programa de MPB. São 60 minutos diários com o melhor da música do Brasil. Target Brasil, de segunda a sábado, pelas 20 horas, no Canal 2, da Antena Web. Eles contam histórias. So many stories I could tell you. I wish I could have more time to tell you things like things I could tell you. Eles cantam as músicas. Hold on to yourself. E o público aplaude. Storyteller. Um espaço radiofónico no Canal 2 da Antena Web, destinado às diversas storytellers, gravadas pelos mais diversos artistas, dos mais diversos patamares do mundo da música. Storyteller. Às quintas-feiras, pelas 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2, da Antena Web. Passe bem e de forma confortável os seus domingos no Canal 2. Deixe-se levar por Joana Santos na Rota do Sol. Aos domingos, entre as 15 e as 17, Joana Santos faz consigo uma viagem entre a música e a conversa. Na Rota do Sol, um programa inebriante. Aos domingos, entre as 15 e as 17, no Canal 2 da Antena Web. Bem-vindo agora à segunda parte do nosso programa, do nosso Anos 60. Cá estou eu mais uma vez para lhe trazer sempre grandes músicas desta fantástica década, que teve, entre outros acontecimentos, por exemplo, a ida do homem à Lua. Aconteceu em 1969, mas foi um facto. É verdade. Aqui em Portugal, posso lhe dizer, bom, foi o desenvolvimento, portanto, da RTP. Foi... acho que há a ver. Aconteceram algumas coisas aqui em Portugal. Por acaso agora não me recordo, não sei se foram assim tão significativas quanto isso. Creio que uma das coisas que marcou na altura, e se não estou em erro, foi em 68, a revolução ou a revolta dos estudantes da Universidade de Coimbra. Não tenho agora a certeza, portanto, mas creio que foi por esta altura, em 68, se a memória não me atraiçou, então que houve essa revolta estudantil. Bom, vamos voltar à música. Aretha Franklin traz-nos Baby, I Love You, música de 1967. 3 anos antes, já se cantavam temas como o que vamos ouvir. Dá pelo nome de Diana e é dos Bachelors, então de 1964. Não sei mais uma vez ao certo o ano, mas sei que é dos anos 60, a música tão só de Paula Ribas. Esta é a terceira música da primeira seleção do nosso anos 60. Vamos à música, começamos então com Baby I Love You, de Aretha Franklin. If you... Get it. heaven when I see you smile. See you smile. Smile for me, my Diane. My Diane. And though everything's dark all the while, I can see you, Diane. You have lighted the road leading home. Cidade, um lugar, o meu lugar ao sol. Tão só, eu sei que há um caminho por onde eu hei de seguir. Farei tudo na vida para um dia eu conseguir. Onde estará alguém de igual razão? Ou alguém que enfim a sorrir lhe dê sua mão? Viver assim tão só. Oh, E cá estou mais uma vez para dar então seguimento à nossa emissão. Pois é, ora vamos escutar mais três músicas. E atenção, porque o nosso anos 60 está a caminhar para o seu final. Mas eu antes tenho mais três músicas, como disse, para lhe trazer antes das minhas despedidas. O primeiro tema dá pelo nome de Splish Splash. Já ouvimos aqui na semana passada, mas foi num contexto diferente. Agora num contexto mais descontraído e de música mais variada, vamos ficar com Roberto Carlos. Logo depois, vamos escutar o tema de Joelma, uma popularíssima cantora brasileira que, em 1963, gravou, tal como Roberto Carlos, um tema de muito sucesso. Só que este chama-se Perdidamente Te Amarei. Por fim, ficamos com os Gambuzinos, que nos trazem Aida. Já agora, só por curiosidade, alguém me sabe dizer, se algum dos nossos estimados ouvintes estiver a ouvir e até me souber responder, em que anos cantou mais ou menos a cantora Martinha, que também interpretou, entre outros temas, o famoso anúncio de jornal de Júlia Graziella. Bom, isto foi só apenas uma parte. Vamos à música. Começamos com Roberto Carlos e Splish Splash. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Yeah! Splish Splash, todo mundo olhou, mas com água na boca muita gente ficou. Yeah, yeah, Splish Splash. Yeah, yeah, Splish Splash. Splish Splash. Yeah, yeah, yeah. Splish Splash. Splish Splash. Splish Splash fez o tapa que eu levei dela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava apanhando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o tapa que eu levei fez barulho e fez doer. Yeah! Splish Splash. Todo mundo olhou, mas com água na boca ninguém mais ficou. Yeah, yeah, Splish Splash. Splish Splash, Splish Splash. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. E todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Yeah! Splish Splash, todo mundo olhou, mas com água na boca muita gente ficou. Yeah, yeah. Splish Splash, Splish Splash. Splish Splash, yeah, yeah, yeah. Splish Splash. Yeah, yeah. Splish Splash. Se tu reconheces que sozinho tão inútil fica a vida, o que direi do meu viver? Sem ti não sou mais que um ser vazio, um deserto escuro e frio, uma vontade de não ser. As lágrimas que por ti eu derramei são do pranto mais bonito, porque amo, amo e te amarei. Perdidamente eu te amarei. Pode o mundo acabar, pode o sol não mais brilhar, posso morrer, eu sei, pra todo sempre eu te amarei. Sempre, sempre, sempre eu te amarei. Amo, amo e te amarei. Perdidamente eu te amarei. Pode o mundo se acabar, pode o sol não mais brilhar, perdidamente te amarei. Eu amo e te amarei. Amo e te amarei. Amo, amo, amor. Perdidamente te amarei. Amo e te amarei. Eu amo e te amarei. Amo e te amarei. Amo e te amarei. Amo e te amarei. Super Music. Pois é, ouvinte, e estamos a chegar ao final de mais um Anos 60. Eu reservei para si três baladas, três bonitas melodias para acabarmos esta nostálgica emissão. Vamos ficar primeiro com Aranjuez, Mon Amour, música gravada em 1967 por Richard Anthony. Logo depois, do mesmo ano, vou-lhe trazer Charles Dumont, La Cigarette, Après l'Amour. E porque uma boa balada não fica bem... Aliás, porque uma boa história de amor não fica bem sem uma confissão, Confesso que te amei. Confesso. Música de Amália Rodrigues. É um fado-canção que vai fechar o programa de hoje. Caro ouvinte, eu sei que as condições hoje foram limitadas, mas eu quero que saiba que foi para mim um prazer e um orgulho enorme estar consigo e poder voltar ao meu método de trabalho mais habitual, podendo-lhe também trazer com uma maior satisfação os programas aos quais eu me propus desde janeiro a realizar. Desde janeiro, claro está, desde que a rádio abriu. Só posso mandar um grande abraço, agradecer-lhe por ter estado comigo nesta emissão, 60 minutos de anos 60, e no próximo sábado, certamente com outras condições, eu estarei de volta. Caro ouvinte, fique bem, tenha uma boa noite e até para a semana. lorsque le soir descend, on croirait voir des taches de sang se dessous. Cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, c'est chaque fois la même chose. Déjà tu penses à autre chose. Je la regarde à contre-jour. Mon amour, il va mourir avec l'aurore. Cet amour-là qui s'évapore en fumée bleue qui s'insinue. La nuit retire ses marées. Je n'ai plus rien à déclarer. Dans le jour, j'entre les mains nues. Ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, déjà tu reprends ton visage, tes habitudes étonnantes. Et ton âme, ta cigarette après l'amour, je la regarde à contre-jour. Mon amour, je ne pourrai jamais me faire à ce mouvement de la terre qui vous ramène. Si loin que l'on s'abandonne, ni l'un ni l'autre ne se dort. On se reprend avec l'aurore. Ta cigarette après l'amour s'est consumée à contre-amour. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Confesso que te amei. Confesso. Não coro de o dizer, não coro. Pareço outra mulher, pareço. Mas lá chorar por ti, não choro. Fugir do amor tem seu preço. E a noite em claro atravesso, longe do meu travesseiro. Começo a ver